Atônito vivo, cativado pelo teu sacrifício, e na minha solidão ofereço o que costumava ser e o que queria ser aos teus pés ausentes, simplesmente deixando ser, comprando romãs. E ainda que, como todos os homens e mulheres, eu também sofro as ambições de um dia, sobrevivo graças às tuas promessas e esperança, bálsamo que previne pecados e angústias. Tua palavra é um tesouro que todos veem, mas que ninguém me preocupei com a fama, ou se o mundo me apreciava ou desprezava. Tua ressurreição é a paz mental dos teus amados, sem outro incentivo que não tua voz, escrevo estes livros. Tua palavra é um tesouro. Me preocupei com a fama, ou se o mundo me apreciava ou desprezava. Tua ressurreição é paz mental dos teus amados, sem outro incentivo que não tua voz, escrevo estes livros.